pondo a vida em risco. Inquérito DJ Bola 8, Operação Rabisco. Quem procurava agora vai ter assunto, porque inquérito e DJ Bola 8 junto nesse CD. Por cê saber que em SP, no ABC, tem um cara que é bruxo nos LP. Desde o tempo quero coros e as garhard. Chegamos ontem? Não, cê que percebeu tarde. O mundo é redondo e não vai parar de girar. Pra você que é quadrado que nenhuma MK. Também quero nos baile menos preto e mais mulher, mas sem fazer o rap virar o circo de Solé. Sabe como é, né? Mais som, menos uísque. Diminui o beat. Em 45 na idade de Cristo, 33 o disco roda, o BPM acelera de vez. Essa é pra todos os mestres dos toca-disco, que ama a arte e bota a vida em risco. Essa é pra todos os mestres dos toca-disco, que ama a arte e bota a vida em risco. Essa é pra todos os mestres dos toca-disco, que ama a arte e bota a vida em risco. Essa é pra todos os mestres dos toca-disco, que ama a arte e bota a vida em risco. Essa é pra todos os mestres dos toca-disco, que ama a arte e bota a vida em risco. Ouço os buchichos faz um tempo já. Ih, esse tal de vinil vai acabar. Será? Tô com pressentimento que os discos vão até o último momento. Será? Tô é um equipamento, mas nada vai substituir o talento. É caro, é raro, mas ainda vive o vinil. O acetato é importado, a coragem é made in Brasil. Guerreiro que limpa os pratos, que nem garçom. Prefere uma sonata velha do que um denon. Ô, raça ruim, tio embaçado, ó, nunca vi. Pô, gostar de bolacha igual criança, olha aí. DJ brasileiro, palmas pra você, que dá um jeito e toca até com agulha de crochê. Essa aqui é pra todos os mestres dos toca-disco, que ama a arte e bota a vida em risco. Essa é pra todos os mestres dos toca-disco, que ama a arte e bota a vida em risco. Essa é pra todos os mestres dos toca-disco, que ama a arte e bota a vida em risco. Essa é pra todos os mestres dos toca-disco, que ama a arte e bota a vida em risco. Essa é pra todos os mestres dos toca-disco, que ama a arte e bota a vida em risco. Inquérito DJ Bola 8, tocando e pondo a vida em risco. Essa é a nossa homenagem pra todo irmão que tá na Operação Rabisco, tocando e pondo a vida em risco. É isso aí, Inquérito e DJ Bola 8 juntos. Mixtape, o jogo. Um segundo é pouco, morô? Conexão, interior de São Paulo, ABC. Tamo junto, salve salve os DJs. Rap nacional, pondo a vida em risco.